Bom, o grafite se tornou uma arte ligada expressamente aqui a São Paulo. Uma arte que acabou ganhando manchetes no mundo todo aí, humanizou mais a cidade. E dois dos principais grafiteiros que ajudaram a criar essa legenda do grafite são o Mauro e o Wellington Nery Dias, ambos irmãos. E tem dois projetos que eles tocaram. O primeiro projeto, Imagem, em 2006, na Represa Billings. E depois, a Catografite, foi um projeto que nasceu em 2009, com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura. E eles estão agora no meio desse tiroteio em que o grafite foi transformado em marginal e agora voltou a ser novamente protagonista. Né? Eu queria que o Mauro contasse primeiro, como é que foi essa questão da sua detenção? Aí você estava retocando um desenho, um grafite seu. Sim. Esse caso exemplar da detenção foi o mais recente, mas não foi o primeiro, né? Não. Então, a gente que faz isso na rua é semanalmente parado pela polícia, muitas vezes a gente vai até a delegacia e a gente percebe que depende muito do quão interessa seguir o protocolo, né? Muitas vezes a gente é liberado, outras vezes nós somos criminalizados, fichados, né, com crime ambiental. E quando ocorreu os apagamentos, né, na 23, que eram recorrentes, não são exclusivos dessa gestão, todas as gestões aplicam esse mesmo método aí, com grafite. E aí, assim como das outras vezes, eu fui ocupar novamente o espaço, que na ocasião eu tinha até algum tipo de autorização ou legalidade, né? E mais que isso, uma legitimidade para fazer naqueles espaços, né? Então, os espaços tinham um aglomerado grande de intervenções, que era até um encontro de dois projetos, né? Esse projeto que a gente desenvolveu de 2009 a 2015, que foi o Cartografite. Então, o ponto do Ibirapuera, o local em questão, era um dos pontos onde a gente tinha uma grande intervenção, que coincidiu também com o projeto mais recente, que é o Grafite na 23 de Maio, que também coincidiu de estar no mesmo, estrategicamente, né, a gente escolheu de fazer no mesmo local. E aí, na ocasião, fui com balde e esfregão, né, água e esfregão, para remover o cinza, para que novamente se revelasse o trabalho. E aí, na ocasião, como era de costume e padrão, né? Padrão e até previsível, né? A polícia militar me abordou, né? Na ocasião eu estava até participando também de uma série internacional de espanhol que estava vindo gravar comigo sobre street art. E aí viram, dada a pauta em questão, a gente resolveu filmar lá. E, enfim, aí a polícia entendeu que era o caso de, dessa vez, seguir o protocolo e me apreender o material, me levar e me seguir aí com esse termo circunstanciado, né, esse crime ambiental. O Tim, conta um pouquinho exatamente como é que começou esse movimento do grafite, o que eram as primeiras manifestações e quando que começou a ficar mais estruturado? O grafite ele é uma cultura que a sociedade já desenvolve e parece que quase desde sempre, né? Quando os povos, as cavernas, até então já relatava parte da sua relação com o espaço, com as pessoas, nas paredes, né? Isso, cada cultura adaptou o seu contexto. Né? E no contexto urbano, que é no qual a gente vive hoje, né, nas grandes metrópoles, ele se expandiu, né, principalmente nos guetos, né, aqui no Brasil, os quilombos modernos, né, as periferias, trazendo um olhar dessa juventude, principalmente, e uma juventude que traz uma perspectiva, um olhar para as negações de direitos. Né? Eu acho que é um movimento de contracultura, mas ao mesmo tempo também que tem também a cultura do grafite de São Paulo, ela é conhecida mundialmente ter na sua produção algo muito peculiar, muito, muito peculiar de brasileiro, criativo, né? Então, acho que quero dizer isso, é esse potencial diferenciado. Agora, Mauro, a gente vê uma tentativa de separar, realmente, sem os desenhos elaborados, coloridos e tudo, e tem o que o prefeito tem chamado de pichadores. Qual a diferença daqueles que colocam símbolos, sinais, do desenho propriamente dito? A questão está muito mais, né, essa diferença é muito difícil de se aplicar. Tá. A questão mais é o que tem autorização ou não. Né? A pichação, se ela tiver autorização, mesmo essa que a gente abomina, né, ela não é um crime. Né? Então, quem autoriza? Então, quem autoriza? No geral, né, a gente entende que... enfim, depende se a gente quiser seguir a lei, né? Então, o administrador do espaço, o proprietário do espaço, tá, em teoria que autoriza. Né? Mas eu digo, no meio de vocês não há diferenças, assim, essa diferença que se quer fazer entre pichador e grafiteiro. Isso tem muito a ver com uma atribuição de valor. Tá. Dependendo do grupo, da pessoa, quando convém, eu posso me apresentar como um pichador e ser enaltecido como isso. Né? Tá. Dependendo da pessoa, se eu falar que sou um pichador, não vai ser legal. Tá. Então você pode escolher ser apresentado como muralista, grafiteiro ou pichador. Cada coisa atribui um valor diferente de acordo com o repertório de cada um. Tá. Agora, uma dúvida minha. Vocês têm uma arte que sai dos limites aí das galerias e tudo, ganha a cidade, mas ao mesmo tempo é uma arte que pode desaparecer ao primeiro tom cinza aí, né? Esses trabalhos que você faz, você também preserva em quadros menores ou não? Esse registro, a preservação dele acontece principalmente a partir dos registros fotográficos, tá, né, tá, vídeo, tá, e tal. O trabalho de em tela e coisa acontece também, inclusive tem pichadores também comercializando isso, né, e a arte, então, comercializando a própria pichação, então, mas tem muito mais a ver com uma escolha de falar com mais gente, né, tá. A ideia tem a ver com isso, né, seja o grafiteiro ou pichador, né, seja autorizado ou não, a escolha é política simbólica de estar falando com mais gente, indiscriminadamente. Eu tinha essas pichações que a gente vê no alto dos edifícios, nos lugares mais inesperados, como é que é? Se escala o edifício? Eu acho que parte dessa produção estética e até de intervenção na cidade, ela nasce também dessa indagação, né? Eu acho que esses jovens, esses alpinistas, ou como pode se dizer, que também, e aí tem um pedaço estético também, que a pichação paulistana, ela é a única que tem uma tipografia muito ímpar. Hoje em dia você vê isso sendo, eles são convidados para expor nas bienais no mundo afora. E o reconhecimento que se dá não só pela sua estética, né, que vem das referências góticas, né, da verticalização da cidade, mas também por esse desafio que é de fazer em lugares mais intrigantes, né, parece um homem enfrentando aquela máquina de concreto ali. A intenção é essa, é o desafio de você enfrentar a máquina de concreto aí. Os interesses são múltiplos, são vários, né? Eu acho que, sobretudo, a gente são seres políticos, né? Por essência, né? Então, é uma escolha política que esse interventor escolheu subir para poder dizer algo a alguém, instigar ou trazer essas questões que você está me trazendo. E como é que faz? Ele sobe por escada até lá e depois desce por cordas? Como é que se liga? Tem várias formas, as estratégias são várias, assim. Tem um filme chamado Picho, que relata isso de uma forma muito interessante. Isso são práticas que cada vez é mais sofisticado, né? a relação de ocupar o espaço, né? Que muitos se consideram públicos, na verdade, né? O espaço aéreo, por exemplo, né? Que claro, pertence. Claro. Mauro, como é que foi a conversa aí com o novo prefeito? Então, foi promovida, né, pela essa polemização, né, que partiu da minha detenção, né, e o vereador Suplicy intermediou isso, e, né, até na Assembleia, na Câmara, na inauguração, e acho que atende um pouco essa busca midiática aí, né, de responder um pouco que todo mundo quer ouvir, né? Acho que isso está sendo muito positivo explicitar esse assunto, né, como nunca antes foi explicitado. E vocês estavam se apropriando da cidade, quando quiseram tirar a cidade, se apropriou de vocês e acolheu. Sim, sim. Então, de fato, tem tá um momento aí de a conversa foi nesse sentido mesmo, de propor, né, ao seu modo, uma nova política para isso, né, uma nova política de ocupação, de valorização do espaço público, né, tentar deixar uma marca diferente dessa, né, mas a questão é que acho que implica é que esse debate está acirrando uma algo que acho que é o momento que a gente está mais próximo de resolver, que é esse embate das diferenças, né? A gente vive num mundo cada vez mais dividido, né? E que a intolerância e que o ódio pode tender a crescer, né? Então, essa criminalização a gente vê com maus olhos. Então, a nova gestão parece querer deixar uma marca muito forte, né? Mas a gente sente que falta um pouco, ainda que tem havido alguma aproximação com o diálogo, ainda que tardia, né? Depois a gente percebeu que teve muito mais a ver com a repercussão da mídia, e isso vem atendendo isso, embora seja negado. Existe uma tensão a responder essa polemização. Mas a questão que mais nos preocupa é de fato isso, né? É a delação, a perseguição. Por um lado, é importante que a sociedade participe, né? Acho positivo que a sociedade participe da discussão, né? Desse cuidado com a cidade, mas não gerando ódio, né? A gente vê tanta gente que, mesmo confundindo, né? Confunde a arte com gráfico, com pichação. A maioria das pessoas começam a se referir ao nosso trabalho como pichação. E a maioria das pessoas querem ver mortos os pichadores, querem cortar suas mãos, querem prendê-los, querem... né? Então, e vejo isso como um crime, enquanto tantas outras coisas, quanto a propaganda, quanto a própria propaganda política, ou a propaganda comercial, não é vista como esse crime. Né? Esses jovens estão colocando, dizendo coisas que a gente talvez precisa ouvir, precisa saber, e estão sendo censurados, né? Por não ter esse espaço legal para eles conquistaram com a legitimidade. Ali uma pergunta de um motorista de táxi que estava indignado com a decisão do presidente do sindicato dos taxistas de aceitar ser dedo duro aí de alguma maneira esse acordo da prefeitura com o presidente do sindicato, não com o sindicato. Como é que os taxistas estão tão agindo aí? Vocês têm algum retorno? Os taxistas já eram como parte da sociedade, né? Para cada elogio tem uma crítica, né? Então, existem taxistas que entendem, existem taxistas fichadores, existem taxistas que compreendem, mas essa guerra só vai acirrar o seguinte, uma guerra dos fichadores também com os taxistas. Então, o que vai acontecer? São táxis pichados, né? E aí é isso que vai acontecer, né? Mais violência, né? Essa questão das webcams, aí, que estão 2.500 câmeras foram anunciadas aí para identificar pichadores, uma cidade com índice de criminalidade e o objetivo das câmeras, isso aí de alguma maneira intimida o grupo? Como é que o grupo se organiza para enfrentar essa violência? Esse grupo normalmente já é criminalizado já há muito tempo, já. Então, o que me parece é que isso só incita muitos que inclusive já tinham parado a retornar, né, com mais com mais potencial de devolutiva, né, com essas medidas. E porque de fato acaba criminalizando não só as práticas que estão sendo postas, criminaliza também parte de uma sociedade que a gente sabe que tem cor, tem endereço, né, tem tem um perfil, né, o cor padrão, né, as pessoas usam até essa expressão. Então acredito que isso só incita ainda mais o potencial desses interventores na cidade e quem sabe até as pessoas a procurar saber o porquê que eles vêm a fazer isso. A gente percebe na periferia, em alguns eventos que eu participei, que a arte é um elemento de integração monumental, né? O funk, todo esse processo. Dentro do grafite, como é que vocês juntam a comunidade, os jovens? Como é que os jovens, o relacionamento de vocês, que são mestres hoje, com a rapaziada que está surgindo aí? Que não descobriu o grafite ainda, mas o grafite é um fator de coesão? Sim, é há algum tempo que o grafite é, de fato, uma ferramenta de educação, acho que precisa ser visto assim. Até a pichação poderia ser, assim como o grafite, ser ensinada na escola, porque a pichação começa na escola, né? E ali a repressão que começa na escola só fazem eles ficarem mais audaciosos e sair da escola. E aí, né, se começam ali, saem pichando tudo. E acredito que e já vem acontecendo, né? O grafite já há algum tempo já vem sendo ferramenta de educação, uma disciplina, seja na escola formal, seja nas instituições, nas ONGs. Então é sim uma ferramenta de expressão, de formação, de opinião. Então é uma coisa que tem um carisma, né, também pelo jovem, né? O jovem se interessa muito pela essa linguagem e já vem sendo usado com sucesso, né, como uma ferramenta de educação. Então acho que a gente precisa dar atenção para isso e não adianta pensar que colocar isso dentro de uma caixa, de um espaço físico, ainda que seja positivo ter algum investimento específico como um espaço específico, que foi falado disso, né? Um espaço físico para o grafite, né? O MAR, né? Museu de Arte Ar Livre. E isso, acho que não adianta, a coisa continua, pode até acontecer ali também, e a gente espera que aconteça bem nesse espaço, mas a essência dele é na rua, né? Então, acho que a gente, de fato, São Paulo é a capital mundial do grafite, Brasil é o país da cultura da transgressão, e eu acredito que São Paulo tem muito a contribuir com essa política de valorização do espaço público, e acho que é a vanguarda nisso, né? Então, uma explicitação como essa vai trazer luz para esse assunto, mas acho que precisa é muito ousado todas essas medidas, acho que vão trazer muitos fatos positivos, mas a gente precisa ter esse cuidado, né, para que a gente também não perca muito com isso, né? Como que é o relacionamento de vocês com grafiteiros de outros países? Vocês têm formas de comunicação, ainda mais hoje com internet e tudo mais? Né? Sem dúvida. Eu acho que, até pegando um pouco o gancho do que o Mauro falava, acho que o tema da produção da arte, em específico em relação ao grafite, para nós, para mim, eu acho que o coletivo no qual a gente se relaciona, faz mais sentido se relacionar com a produção cultural, mais de caráter antropológico do que estético. Nesse sentido, a produção cultural do grafite, ela vem de valores culturais que estão arraigados em um determinado grupo, né? Que isso também tem várias essências, mas o hip hop, por exemplo, é uma cultura que tem vários letramentos. Você não vê qual que é a instituição de ensino que não tem uma relação com algum elemento como ferramenta, ou como meio, ou como fim, inclusive. Né? Então, essa cultura, ela também está em outros países. Essa cultura da cooperação, as culturas tradicionais, principalmente. Né? A arte, muitas vezes, ela segrega, ela coloca muito para aqueles que são os introduzidos, né? quem tem cultura, né? Quem que é que tem cultura? E essa cultura ela está espalhada pelo mundo inteiro, principalmente uma cultura da cooperação. É muito recorrente a gente receber artistas de fora e vice-versa também a gente ter essa relação. Os meios de comunicação, cada dia que passa, facilita, sem dúvida, e isso contribui. Né? Mauro, essa questão do colorido de vocês, porque quando a gente pega, por exemplo, as manifestações iniciais aqui, culturais, a Congada, por exemplo, sempre foi aquele colorido do azul, do vermelho. Você, a influência aí no desenho de vocês, como é que você tenta pegar lá? Quem foram as raízes que levaram a esse colorido? Acho que a gente se influencia por tudo que está em volta, né? Por quem veio primeiro, né? Pelo que a gente... pelo nosso contexto, né? Eu acho que o nosso repertório, né? Acho que o repertório de cada um mostra muito disso, né? De fato, acho que essa coisa do colorido, embora existe uma preferência, né, popular assim pelo colorido, eu acho que até a questão atual agora é isso, acho que esse excesso de colorido acho que foi considerado como uma poluição visual, né? Então acho que há quem prefira o corredor, né, que foi o maior corredor do mundo aí de grafite, é um pouco mais monocromático, porque acho que incomodou muito esse excesso de cor, né? Então é isso também. Os pioneiros aí dessa área, vocês têm já uma história do grafite aí com os primeiros que ousaram nesse caminho? Ou é muito recente? Somos seres sócio-históricos, né? Eu acho que a gente tem sempre essa relação, e aí, no nosso caso, de prezar pela nossa memória. Nesse sentido, a história da arte, ela não contempla toda essa produção cultural. Então, eu acho que faz muito sentido, inclusive, a gente fazer essa linha do tempo para traçar, que é, por exemplo, artistas como Andy Warhol, ou um pouco anterior a isso, o Duchamp e tantos outros, que o Picasso, a todo momento havia desconstrução, havia a proposta de trazer novos olhares, né? Mais para perto, o Basquiat também, né? Que inclusive tem a exposição agora, né? Então, você tem N referências, inclusive de muralistas, como Diego de Vera, né? Que tem tantos outros que... E esse conhecimento amplo que vocês têm das artes plásticas, aí vem de onde? Formação escolar, internet, biblioteca? Vem de tudo. Eu acho que a gente é ser sócio histórico, né? Eu acho que, como eu falei de mais uma vez, a gente é fruto da nossa memória. E o ser humano, ele já conseguiu entender esse processo cognitivo de criar os seus acúmulos, né? A questão, acho que principalmente que está em xeque, é que, quando a gente traz isso à tona, é que existe já um estigma, uma visão sobre a produção cultural desses artistas, sobretudo dos jovens, é sempre uma arte menor. Então, os meninos do grafite, né? Então, esse equívoco é que traz esses tantos equívocos, né? Hoje, a gente é referência mundial, a gente dá palestras para universidades, tanto de fora quanto dentro. A gente dá formação não só com jovens, mas com professores. Sabe que a coisa mais engraçada aí? Transformam vocês no imaginário e tudo. E quando a gente vê, os bárbaros estão do outro lado. Pois é. É a cultura. E os bárbaros de gravata e terno aí. É isso aí. Bom, parabéns aí pelo trabalho de vocês aí. Posso falar mais uma coisa? Eu acho que isso traz à tona, acho que não, é a oportunidade que a gente tem de poder trazer à tona essas questões que você mesmo vem colocando agora. E não deixar ofuscar questões que estão talvez muito mais importantes, que tratam dos direitos básicos já constituídos, né? Da pessoa humana, ou não só em relação ao espaço, né? Que a gente está falando também de direitos de todos, os direitos de quarta geração, né? São as questões que as pessoas que estão lidando, que têm uma relação com a rua. Quem são esses atores que não são só os artistas, sabe? Existem medidas aí muito sérias sendo tomadas com a população em situação de rua, existem medidas muito sérias sendo tomadas com o pessoal que tem o seu comércio, né? Com a rua, com plataforma, né? Existe uma criminalização dessa juventude que, em parceria com o braço armado, vai gerar muitas mortes. E são mortes, a gente está falando de mortes, né? Fora as questões que envolvem a nossa macro-política, que é o quanto que o capital influencia no nosso tempo, né? A gente vê nos Estados Unidos, aqui em São Paulo também. Isso não necessariamente, né, a globalização, não necessariamente ela é perversa, né, como diz o Milton Santos. A gente pode criar isso. Eu acho que o que tem que ser feito é essa conversa com os diferentes, como a gente está falando, e a gente tentar trilhar novos horizontes, para que essa economia, tudo gere tudo numa economia, né? Que essa economia seja mais solidária, que a gente consiga enxergar as pessoas dentro disso tudo, né, e consiga incluí-las também. Como é que o meio, a rapaziada que segue vocês, recebe esse discurso? Que discurso? Essa visão contextualizada e política que vocês têm aí, que é fantástica. As pessoas fazem parte desse tempo e cada uma tem a sua compreensão. Eu vejo que essas culturas que estão às margens, normalmente, quem está normalmente à margem, acaba tendo uma visão normalmente do todo. Quem está na periferia normalmente vai ao centro, quem está no centro normalmente vai à periferia. Então, já é sabido que a grande produção cultural hoje em dia, na nossa atualidade, está nas periferias. É o diferente, é o que está sendo descoberto. E por incrível que pareça, as pessoas estão chocadas, né, quando vê um preto barbudo falando a partir da história da arte, a partir de um contexto histórico, a partir de direitos, né, que a gente está falando de questões de conquistas. Mas é gozado isso. Se você pegar a própria música aí, dos anos 40, 50, 60, ela vem realmente desse lado mais marginalizado, e à medida que as cidades vão... À medida que você vai urbanizando, você vai perdendo tudo isso e vai ficando aquele negócio homogeneizado, pasteurizado. Então, essa cultura de periferia hoje, as manifestações além do hip hop, tudo, o que mais que vocês veem de... Acho que tem uma coisa, Mauro pode complementar, são várias questões que estão nesse bojo. Inclusive, a gente fala agora, na falando de economia, é um dos assuntos que mais nos interessa ultimamente. É a coisa que a gente vem mais falando. Inclusive, para falar disso, a gente tem que se apropriar, inclusive, das linguagens, né? Hoje a gente se entende, inclusive, como uma startup. Para falar. Isso. A gente tem vários cases, tem vários serviços que é de trabalhar com a cultura em relação às pessoas, em relação a serviço das pessoas. Isso também é um trabalho que também tem que ser valorizado e vem sendo valorizado. A gente precisa encontrar como que esses projetos podem somar e não criminalizar. E falando então, já que você está nesse campo, o que seria um modelo de negócio legítimo para o trabalho de vocês? Existem vários exemplos, né? Poderia falar do nosso modelo. Isso. Que hoje a gente trabalha em três eixos, que é a arte, o meio ambiente e a convivência. A arte é a interlocução humana com qualquer ser humano, tem a expressão de se relacionar, né? O meio ambiente é o espaço no qual a gente convive, seja ele no centro ou na área de proteção manancial às margens da represa Billings, né? E a convivência é isso que a gente faz aqui. Então, essa perspectiva, ela é focada em várias diretrizes. A gente faz hoje exposições em museus, fazemos intervenções urbanas, fazemos... O que vocês levam para os museus? Exposições diversas, arte. Mas daí já... Para cada passo a gente pensa numa, a gente chama de cuidadoria. Né? Então, o tema é qualquer um, né? Ou não. Mas você tem forma de quadro? Também. Pintura na fachada ou quadro. Tá. A história já nos oferece já condições de a gente fazer tudo praticamente. Com inclusive eletrônico? Eletrônico também, já tem as exposições, já são multimídia. Né? Várias esferas. Sim, para levar inclusive a rua para dentro. Para lá também. E a cultura, não somente, acho que é isso que as pessoas se apegam muito às questões concretas. A cultura, ela é viva, ela é intangível, ela é difícil de mensurar. Isso que é importante chegar nas pessoas, não o quadro colorido. E nessas manifestações, vocês juntam a música também, essas exposições multimídia? Muitas vezes, outras não, outras sim. Varia de acordo com a proposta que está querendo ser explicitada, né, na fazenda. Maravilha! Parabéns, dona Lília. Não, foi indicação da Tata. Hã? Foi indicação da Tata Amaral. Ué, parabéns, transmissora da indicação da Tata Amaral.